todos devemos orar pelas criancinhas que estão a chorar no mundo que perdido está, porque elas estão a nos esperar e algo devemos fazer, desatar as mãos pra tudo mudar. Nós somos a luz e a nossa voz a proclamar o amor de Jesus. A escolha é sua, que irás fazer? Se você não for, quem poderá mostrar a Cristo? Salve as criancinhas, criancinhas. Agora decidimos que então devemos juntar as nossas mãos para a povos que não conhecem a Jesus, que um dia morreu numa cruz e seu plano foi salvar você. Nós somos a luz e a nossa voz a proclamar o amor de Jesus. A escolha é sua, que irás fazer? Se você não for, quem poderá mostrar a Cristo? Salve as criancinhas, grandes soldados somos do Senhor. Vamos marchar mesmo na dor e avançar com fervor, pois o mal vencido está. Salve as criancinhas.